3, 1, 3, taxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 0, no meio. Mendoza 4, ingressa via Juliette para o gate 04. Juliette 04, Mendoza 4, na sua escuta. Então, 3178, aciona identificação autorizada a chegada a Bomeg 1, vê se mantém o 0620. Bolo 170, identifica a chegada Bomeg 1, vê se mantém o 070. Ok, para o controle. Aguarde. Avião 4235, desça para 2000 pés, ajuste no 095, está livre LS, reporta estabilizada. Livre o azul 4235, obrigado. Voo no 188, correção, 1888. Desça para 4000 pés, ajuste no 095. 4000 no 095, 1888. Com 3178, desça para o 050, voo de TAP da presente. Voo 1970, desça para o 06200, na prova de TAP. Ocean 6313, na sua escuta 1500. Ocean 6313, contato radar, número 360, saída São Bruno. 360, São Bruno, Ocean 6313. Ocean 3178, levou a Duna. Ocha 6313, quando possível, produção, voo Leda. Leda, Ocha 6313, ligado. Final postura 0, já visual, o azul 4235. Azul 4235, torre 11895. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. O azul 4235, final pistola 0. Azul 4235, autorizado por pistola 0, vento no 30 graus 089. Repouso no 0, azul 4235. Azul 4235, altímetro no 095. 10, 1. Confirma ajuste, no 095? Afirmo. Obrigado. O 1888, aponte selo, desça para 2000 pés, ajuste no 095, reporta localizador. 2000, aponte selo, 095, reporta localizador, 888. Boa, boa noite, o Rio 5972, Quartarabo, batido 2200, 1-0, boa, amador. E5972, aciona identificação, autorizado chegada a BOF, desce e mantém o 070. 070, a BOF, poderíamos voar a BOF? Inicialmente mantém a Lagoinha, e 5972. Controle, Salvador, boa noite, novo 970. Ouro 970, aciona identificação, autorizado chegada a BOMED 1, desce e mantém o 080. 080, tem possível a sua de tá? Então 3178, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000, 3178, livre da restrição de altitude em TAP. Livre da restrição de altitude em TAP. 1170, desça para 4000 pés, ajuste no 096. 4000 pés, convencinha, dono. 1170. O ajuste 10 no 6. Estabilizado, plano 888. Plano 888, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Plano 3178, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 5, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, está para estabilizado, está 3, 1.78, estabilizado LS. Plano 1.70, ajuste em Salvador agora, 10 no 5. 3.570. Salvador, boa noite, Bono 888, saldo LS da 10. Bom, 1888, continua a aproximação, guarda que está livre. Sim, guarda que está livre, 888. Azul 4235, solo 49, libera direito, chame solo em posição, mantém escuta, está que se vê Alfa Juliette, até o gate 03. Alfa Juliette, nossa escuta 03. Torne 3-1-3, Recife 1-2-8-3-5, alterno 2-5-1. 2-2-3-5-2-5-1-6-3-1-3, obrigado. Voz na 1-0, boa noite, 8-8-8. Bruno 1170, desça para 3.000 pés, ajuste 10 no 6. 3.016, Bruno 1170. Só mandou, qual é o ajuste, Salvador? É 1016 ou é 1015? Está oscilando. A última informação agora é 1016. Está oscilando realmente entre 1015 e 1016. Conforme vai sendo modificado, o controle vai informando. Ah, tá. Quem sabe a gente bota aqui. Talvez. 1-970, desça para o 050. 050, 970. 5972, redução para 2209. Rafa, mais um dia. No 888, solo ao 53, libere a direita, taxi via Alfa, Kilo Fight 3, 1, nem a minha posição. Alfa, Kilo Lima. Bono Lima, confiado. Bono 888. autorizado, São 3178. São 3178, completa final torre 11895, bom pouso. 1895, São 3178, uma bom. Controle confirmando, gol 1970, medida da sua companhia. Agora autorizado 2000 pés, o ajuste no 06. Está livre LS, reporta estabilizado. Ok, 2016, vida da aproximação LS, gol 1970. Azul 4980, após o parqueamento do Embraer da companhia no gate 03, em coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Após o parqueamento do Embraer da companhia no gate, em coordenação, autorizado. 813178, visual com a 10, muito boa. 3178, autorizado pouso, piso 10, vento 150, grau 079. Livre, pouso, 3178. 1970, desça para 2000 pés, ajuste no 05, vai direto Duna, da presente. Direto Duna, ajustado no 05, desce 2000, gol 970. E o 5972, desça para 4000 pés, ajuste no 05. Ok, 4000. E o 5972, submetor para sequenciamento, direita, proa 230, limite ao localizador. Aqui, direita, 230, limite ao localizador. É para sequenciar com gol, não? Afirmativo. O Rio 5972, seco número 3, está desautorizado agora para 3000 pés, ajuste 1096. 3000 pés, 1096. Nós temos condições de reduzir a velocidade, mas... Tente, o Rio 5972... Na proa 230, aguarde vetoração para final LS. O 1970 da Gol está estabilizado, LS X-Ray. O 1170, torre 1895, bom pouso. Boa noite. O 1970, na proa de Duna, está livre o LS. LS 1970. O Rio 5972 copiou o controle? Não, só copiou, como obedeceu. Gente, o Rio 5972. Trezano 78, solo 57, libere à direita, chame solo, coesão, mantenha, escuta taxi, via Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette até o 06, não estou escutando, 3178. 1170, autorizado, pouso, pulso no 0, vento 1140, grau 08, nós, altímetro no 0, nome. Livre, posição no 0, gol 1170. Essa sua detonação, o controle, o Rio não entendeu. É, entrando agora como número 3, atrás do gol que vinha depois da gente. Negativo, o Rio 5972 segue duas aeronaves da Gol. Uma agora próxima à cabeceira e uma na proximidade de Duna. Certo, está na posição onde vai da gente agora. Afirmativo, exatamente, aproximadamente 5 milhas à frente. Ah, que ótimo. 30 graus 089. Certo. E o 5972 para o localizador, curva esquerda para o 1140. Tá, esquerda 140. Aeronave 970, completa sinal torre 11895 com pouso. 295, obrigado. Mantenha a ponta espera. Bom, 1970, solo 0100, libera direita, taxi V Alfa, Juliette, até o gate 07. V Alfa, Juliette, gate 07, voo no 1970. Salve Salvador, boa noite, voo no 970. Bom, 970, continua a aproximação, QNH-1016, altímetro, correção, o vento, 130 graus, 089, aguardando o pista livre. 096, aguarda 970. Aguarde transferência. 0 graus, 099. TV pouso no 0970. E o 5972, completa final, torre 11895, bom pouso. 245, obrigado. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5972, está na final da 190. E o 5972, continua a aproximação, número 2, na aproximação. Número 2. 19970, solo 04, libera direita, taxi via Alfa Kilo Parte 3, 1 Romeu, à posição. Alfa Kilo Parte 3, 1 Romeu, voo 9. Autorizado pouso 10, vento 150 graus 079. E depois isso, 5972. Bono 723, aciona identificação, autorizando a chegada a Bonf, desse mantém 4 mil pés e ajuste no 015. Bono 4980, visual com Boeing 727 no final. Ativo. Após o pouso da aeronave, autorizada a alinhar e manter o 90. Após a aeronave na final, alinha e manter o 90. E 5972, solo 06, libere direita, active alfa, aqui no parte 3, 5 Romeu, a posição prevista. Aqui no Romeu, posição, confirmando a posição, correu 5973. 5 Romeu. 5 Romeu, correu 5972. 14980, autorizado a decolar 10, vento 150 graus, 089. Decolagem pro 4. Mas o 4980 decolou 09, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. Número 9, decimal 8, azul 4080, boa noite. Controle Salvador, boa noite, azul 4980, passa 2300 na PUCA. Azul 4980, contato radar na decolagem, suba para 350, sai da PUCA, está presente direto Jamo. Sobe 350, Jamo na proa do azul 4980. Transponder 5105, controle 119 decimal 1. É negativo, senhora. Quem chamou é o azul 4959, para Ineus. Azul 4959, então corrigindo, autorizado Ineus, nível 140, decolada 10, com primeira curva direita na Coral 1 Bravo. Transponder 0224, controle 119 decimal 8. Telefone Ineus, decola 10 por pela direita na Coral 1 Bravo, transponder 0224, controle 119 decimal 8, dá motorização no nível 140 para Ineus? Afirmo o destino aí, Ineus. Confirmando é o destino que o senhor tem? Tá, afirmo, certinho, então, azul 4-9-Scroll. Sente, rebote, pronto para o feedback assando. Sim, azul 4-9-Scroll, grato. Pablito. Não, mas quase lá. Projeção M2-4, boa noite. Oi, também é 2-4, aguarde cópia. O Caracaju? Ativo. Negativo, no 190 a saída é a Conde. Conde? Conde. Azul 5001 no número 2, troca para preparação 1 e aguarda um minuto. Vou passar o fim. Obrigado, senhora. Puxa na 6224, copia. Sim. Aracaju, autorizado nível 190, da cola da 10 com primeira curva esquerda na saída Conde. Transponder 5111, controle em 119 decimal 8. Autorizado ao 90 da Caju, decola 10 Cavestina, Conde, 511-198 controle, Oxanem 6224. Oxanem 6224, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e estacionamento, só modificando o transponder 0220. 0220, transponder, graças. O azul 5001 no copia? Sim. Yeah. Barulhos autorizado nível 340, decola da 10 com primeira curva direita na saída São Bruno, Leda Motiva. López 10, primeira via após Salvaté e conforme rota. Transponder 5105, controle em 119 decimal 8. Azul 5001 no cotejamento correto, é aporte pronto para o pushback e acionamento. Espera. 2545-2854. 1723, desça para 2.000 pés, o ajuste 1016, está livre LS, aposta estabilizada. Livre LS, descer para 3.000, vire 16, aposta na linha do gol do 723. Azul 2774, informação Bravo confere para Porto Seguro, autorizado nível 180, decolada 10 com primeira curva à direita na saída Coral, 1 Bravo. Whisky 33 é a primeira aerovia após conforme rote. Responde 0221, controle em 119 decimal 8. Porto Seguro autorizado, na decolada 10 com primeira curva à direita na Coral, 1 Bravo. Para interceptar o 833 na aerovia, primeira aerovia. 0221 no transponder, 1998, quando olha a porta para lá, 2774. Azul 2774, cotejamento correto, reporte pronto para puxar aqui o seu número. Reportado, 2774. Salvador, Rio Sul 4959 para pushback acionamento na 4 Romeu. 4959 autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, pushback acionamento, Sul 4959. Estabilizado, gol 1723. 1723, completa final, torre 11895. 1895, gol 1723. Salvador, muito boa noite, gol 1723, final 10. Bom, 1723, autorizado pouso 10, vento 150 graus, 0819. Autorizado pouso na 10, gol 1723. Salvador, puxa daqui a sua neta, 2 vezes 4, 3 anos. posição 4. Puxando 6224, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando. Sobre Salvador, é o Azul 4959 para táxi com 65 a bordo, autonomia de 1 hora e 50 minutos, alterna Salvador. Azul 4959, táxi via Alfa, correção via Pátio 1, Índia, ponto de espera de chamar a torre, chama pronto, altímetro 095. E autorizado o táxi via Pátio 1, após Índia, torre 1198, confirma, altímetro 096, Azul 4959, perdão, 1915, né? Mantém a frequência e chame pronto. Gente, mantém a frequência, a sua 4959. Salvador, teria chamado por gentileza por 6224? Passagem da TR da Azul a retaguarda, segurança, o equipe solo reposta. Afirmativo. Bom, 9723, solo 23, libere direito, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, para trás da Juliette, gol 9723. Azul 5001 no número 2 do setor aguarda. Obrigado. Sou Salvador, Azul 4959, pronto, posiciona da UTE. Azul 4959, autorizado NA e decola pista 10, vento no 30 graus 08 noite. Ali decola pista 10, Azul 4959. Salvador, Azul 2774, reporte 03, para o pushback acionamento. Azul 2774, autorizado, pushback acionar, reporte 7. Autorizado, pushback acionamento, vai reportar o ataque. 2774. Voo 723, Alfa Juliette até o gate 09. Juliette até o gate 09, voo 1723. Isso está em 6204, acionamento de alguém de 121, 3 horas e 20, aderente no Salvador. Ocean 6204, segue sem via Índia, ponto de espera chama Torre em 1, coesão chame pronto, altímetro 10, 1 mil. Toma de posse, 16, 6204. O 5001 na escuta. A voz do Airbus da avião que já libera na retaguarda em coordenação com a equipe de solo, reposta táxi. Autorizado o chamar ao táxi, o azul 5001. Azul 4959 decolou 29, coesão 27. Chama controle em 199, decimal 8, bom voo. Gente, controle em 198, azul 4959, grato. Salvador, boa noite, Sideral 9972 com 73. Com informação, Bravo solicita autorização, confirmo, 360. Próximo ponto de espera, 6224, chama. Poxa, 6224, autorizado, Aninha e Manta, no 0. Aninha e Manta, no 0, 6224. Sideral 9972, prepara a saída São, voo 1 e aguarda a copa. Não, voo 1, aguarda. Puxa na 6224, reautorizado, NAI de colapso no 0, vento 140 grau 08 no Rio. Autorizado, pista no 0, 6224, puxa neto. Bono 354, aciona a identificação, autorizada a chegada a Bomed 1, esse mantém o 050, da presente foi direto TAP. Ocean 6224 decolou 30, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. 09, boa noite. Salvador, azul 2774 acionado com 59 a bordo, 59, 4 horas de autonomia, alterna Vitória para a linha de destaque. Azul 2774, autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro no 0 no meia, segue à frente o Embraer da companhia como número 2. Patiô no Índia, da Costela, lá vai chamar próximo, siga o número 2, o 2774. Táxi com 92 a bordo, azul 5001, autorizando Ribeirão Preto, autonomia 24. Azul 5001 no taxi via Índia, ponto de espera chamar pronto, altímetro 90, o no meio. Acabei de chamar. Azul 5001 confirmando 159 a bordo. É negativo, é... Eu vejo 9292. Entendi. Para o Rex Tap. Tirar-se 1354, velocidade. Fazendo agora 300. Entendi. Azul 5001 autorizado, Daniel, colapso no 0, vento 140 graus, 07 minutos. 1541, 5972, número 2 para cópia guarda. Federal 9973, copia. Autorizado com fins nível 360, decola da 190 com primeira curva à direita na saída São Voo 1 no Leda Mótico. Upresol 190, primeira aerovia após Cubave conforme rote. Transponder 5103, controle em 199.8. Autorizado com fins 360, pistino 0, curva à direita, São Voo 1 no Leda Mótico. Upresol 190, depois Cubave, depois conforme. 5103 e 098. 09973, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar na frota, federal. Gente, então quando o senhor tiver condições, reporte o controle. Afirmativo, vai voar na proa 040 a princípio então, 6363. É, 224. Azul 2774, autorizado, NR, manda aí pro 90. São 3600, acena identificação, autorizada a chegada a Bombed 1, desse mantém o 070, dá presente com o etapa. 070, Bombed 3600, acena de identificação. Azul 5001, decolou 34, chama controle 199.8, bom voo. 098, obrigado. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001, decola, não se escuta. Azul 5001, no contato radar, se botar o 340, sai da São Bruno. 340, São Bruno. Bruno 354, desça para 3.000 pés, ajustando a 0 no meio, livre da restrição de altitude. 3.000 no 0 no meio, de altitude, bom, 3.000. Chalé 6212, Edith P2509. Right now, 0509, 0123. Boa, Chalé 6224, já tem condição de voo 363. Tem, está autorizado. Obrigado, 6224, subindo na 190. 5972, copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída São Voo 1 no Leda Doco. Transponder 5107, controle 119.8. Autorizado o Gavião 360, decolando a velocidade da direita, tanto o Zeta 9, vamos sair da 119.8, volta a 0.07, continua ouvindo o 119.8. Autorizado a chegada com o Med 1, reporte aos decisões. A gente, vou Med 1, não consegue 2124, quanto cidade vai na projetada? Da primeira aerovia, após seguro e conforme rota, e a saída é São Uno, Sierra, Alfa, Novembro, Vitor, Oscar, Uno, transição Doco. Apenas isso, confiado. Azul 2774 decolou 37, chama controle 199.8, bom voo. 19.8, obrigado. Azul 2734, boa noite. 5972, cotejamento correto, reporte. Pronto para o feedback e acionamento. GLS, reporte estabilizado. 2100, reporte estabilizado. Então 3600, desse mantém 050. Salvador, Balante Azul 2774. Azul 5001, não vou ir direto Leda. Leda, dá presente, 5001. Azul 2774, contato radar, suba para 180, saída Coral. 180, saída Coral, Azul 2774. Salvador, 6224, solicita nível de voo 210. Confirme? O 6224 solicita nível de voo 210, então desconsiderando 230.